volta. Poderoso! Agora com um novo visual. Poderoso! Um novo formato. Poderoso! Um novo projeto. Poderoso! Este é o Poderoso BD Sonoro. Escutar o que eu vou dizer, encarou o cara errado, vou acabar com você. Querer não é poder escutar o que eu vou dizer, encarou o cara errado, eu vou acabar com você. A evolução mais que perfeita do som automotivo. Poderoso! Sob o comando dos tops, DJ Fagner e o Mega DJ Josiel. A expectativa chegou ao fim. O poderoso bebê sonoro voltou com força máxima. Ele faz parte da equipe Barão Vermelho. Barão Vermelho! Temos história, por isso sempre estamos na memória. Equipe Barão. Então, Felipe, quem tem história jamais é apagado da memória. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Poderoso bebê sonoro, um espetáculo a cada show. A nossa história conta quem nós é. Dedicação e humildade, muita fé. A nossa história conta quem nós é. Dedicação e humildade, muita fé. Não precisa de apresentação. Aqui é Barão. Não precisa de apresentação. Aqui é Barão. Equipe Barão Vermelho. Equipe Barão Vermelho. A diversão é garantida. E eu aqui eu te vejo. Aqui é paredão. Sente a pressão. Vem curtir com a gente, sentir a vibração. Esquina com a Perebebuí. Libera o som, DJ. DJ, a festa começou. É hora de curtir, a moçada já chegou. Só na batida, faltando pressão. A galera tá curtindo e pirando cabeção. Eu quero ver o som batendo, o grave fervendo. A galera louca, com tudo estremecendo. No Bravo Sound rola muita curtição. É o som automotivo que balança o povão. Vamos dançar a noite inteira. Não tô de brincadeira. O Bravo Sound é a equipe de som que me faz ligar. Vamos dançar a noite inteira. Não tô de brincadeira. O Bravo Sound é a equipe de som que me faz ligar. Sound Splash, Maverick e Suane Batidão. Suane Batidão. Inteira. Não tô de brincadeira. O Bravo Sound é a equipe de som que me faz lirar. Vamos dançar a noite inteira. Não tô de brincadeira. O Bravo Sound é a equipe de som que me faz lirar. Agora é Poderoso Bebê Sonoro. E concorrência sem mimimi. Aqui é Barão Vermelho. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Pegar pra mim. produção e mixagem DJ Mariano. A inovação em remix. Estúdio Gambiarra. Automotiva, aplicada em um projeto inovador, deu origem ao poderoso bebê sonoro. É o Barão, caralho! Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. Peças nacionais e importadas. Aceitamos todos os cartões de crédito. Dale, DJ Mariano! Afastar.

você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração persiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Bebê Sonoro. Banda, banda. MP7, feita pra você. Banda, MP7, feita pra você. É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Ok, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. Sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Contatos 981480202 ou 98857-0292 ou 981008982. Publicou em seu blog que é sempre me amar. No MSN, meu nome e seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembro em dizer que era pra valer. E meu coração pertencia a você. Realidade virtual pra você. Publicou em seu blog que é sempre me amar. No MSN, meu nome e seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembro em dizer que era pra valer. E meu coração pertencia a você. Sem contar. mais um New Set Live. DJ Fagner e o Mega DJ Josiel dando um show no poderoso Bebê Sonoro. Barão Vermelho. Olha dentro dos meus olhos e diz que não me ama mais. E tudo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás. Ficou pra trás. E agora estou chorando sem teu amor. E agora estou chorando sem teu amor. Machucou meu coração e agora não tem perdão. Dediquei a minha vida toda a você, então virou a costa e não quis nem saber. E agora estou chorando sem teu amor. E agora estou chorando sem teu amor. Aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. Ficou pra trás. E todo aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. Ficou pra trás. E agora estou chorando sem teu amor. E agora estou chorando sem teu amor. DJ Betinho Isabelense. Dentro dos meus olhos e diz que não me ama mais. Não me ama mais. E todo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás. Ficou pra trás. E agora estou chorando sem teu amor. E agora estou chorando sem teu amor. Machucou meu coração e agora não ter perdão. Dediquei a minha vida toda a você, então virou a costa e não quis nem saber. E agora estou chorando sem teu amor. E agora estou chorando sem teu amor. Aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. Ficou pra trás. E todo aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. Ficou pra trás. E agora estou chorando sem teu amor. E agora estou chorando sem teu amor. Bebê Sonoro, um espetáculo a cada show. Solidão. sonoro e concorrência sem mimimi. Aqui é Barão Vermelho. Fiquei maluco quando vi aquela mina. Cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. Baile lotado, ela descia até o chão. Movimento sexy me chamava atenção. Não aguentei, logo cheguei pro cantinho. Eu chamei quatro palavras, sua boca eu beijei. Lá brincamos, viajei pra outro mundo. Me senti longe de tudo e com ela eu fiquei, me apaixonei. Escuta, volte, eu amo você. Chuva cai, Aplicado em um projeto inovador. Deu origem ao poderoso bebê sonoro. Equipe Barão Vermelho. O melhor som automotivo do Pará. Solteira, vem daqui enrolar. Há muito tempo amando, desejando, vou arriscar. Agora vou até o fim, porque tá livre pra mim. Era só curtição, eu não vou me amarrar. Agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Príncipe. Quero beijar tua boca. Aí eu gosto, eu fico muito louca. Se é de Elson, eu beijo muita boca. Agora eu posso, eu vou embutir todas no novo Mega Príncipe. Quero beijar tua boca. Aí eu gosto, eu fico muito louca. Cuide se é de Elson, eu beijo muita boca. Solteira, solteira, no Mega Príncipe eu vou fazer o pé. Solteira, solteira, no Mega Príncipe eu vou fazer o pé. Banda M5, sucesso! Agora vou até o fim, porque tá livre pra mim. Era só curtição, eu não vou me amarrar. Agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Príncipe. Quero beijar tua boca. Aí eu gosto, eu fico muito louca. Cuide se é de Elson, eu beijo muita boca. Agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Príncipe. Quero beijar tua boca. Aí eu gosto, eu fico muito louca. Cuide se é de Elson, eu beijo muita boca. Solteira, solteira, no Mega Príncipe eu vou fazer o pé. O bebê sonoro, a evolução mais que perfeita do som automotivo. Alô, DJ Mariano, pra cima. Hoje te liguei, você não atendeu, me desprezou. Confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas já sei o que fazer, não sei o que fazer. O nosso amor tá tão difícil. Por favor, me entenda. Tenha paciência. Eu só liguei pra te falar. Quero te encontrar. Marque algum pra você, mas me desculpe amor, você também errou e não deu valor ao amor que eu te dei. Eu queria que você entendesse, sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você, mas eu sei o que fazer, não sei o que fazer. O nosso amor tá tão difícil. DJ Betinho e Isabelle. desprezou. Eu queria que você entendesse, sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas não sei o que fazer, não sei o que fazer. O nosso amor tá tão difícil. É amor, você também errou e não deu valor ao amor que eu te dei. Eu queria que você entendesse, sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas já sei o que fazer, já sei o que fazer. O nosso amor tá tão difícil. Esquina com a Perebebuí. Você me apaixonou.

Barão Vermelho. Banda MC, sucesso! DJ Mariano, o showman do som automotivo. Hoje eu tô de mini saia, hoje eu tô de mini saia. Eu vou com DJ Alisson e com DJ Juninho. Hoje eu tô de mini saia, hoje eu tô de mini saia. Eu vou com DJ Alisson e com DJ Juninho. Olha o rebolado dela, mas olha o rebolado dela. Pipi, virou de vez, pipi, virou de vez. Eita, sua calcinha é preta. Dei uma baixadinha no super pop, super pop. Com a mão na cabeça, então eu desço com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça, então desce com a mão na cabeça. Banda MC, sucesso! D. David, David, David. Tô no pop. Tô no pop. E vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. No Águia vou dançar. No Águia você vai curtir os melhores sucessos. No Arrasta Povão, arrastando a multidão pra sobrevoar no Águia. Tô no pop. E vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. No Arrasta Povão, arrastando a multidão pra sobrevoar no Águia. Tô no pop e vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. Tô no Águia. Manda os brothers, a maior referência em melody. Agora é Poderoso Bebê Sonoro. E concorrência sem mimimi. Aqui é Barão Vermelho. Eu adoro quando toca em mim. Oh, e a forma que me faz sorrir. Oh, seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Em você, quem foi que disse que não choro por você? Eu adoro ouvir a tua voz, adoro quando me chama de meu amor. Não se preocupe, meu bem, estou aqui. Se eu te perder, meu mundo para. Nada tem sentido, é melhor nem falar. Que tal um beijo? Mas o tempo passa, o mundo gira. DJ Léo e David. Os maninhos das mixagens em Santa Isabel. Aplicado em projeto inovador, deu origem ao poderoso bebê Sonoro. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até real. Chegou com essa carinha de anjo pra defender meu coração do mal, da solidão. Meu herói chegou pra me salvar da solidão. Som automotivo. Temos história, por isso sempre estamos na memória. Equipe Barão Vermelho. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? O DJ Raziel, dando um show no poderoso Bebê Sonoro. DJ